tá com Deus, vai na fé. Força, dona Isa, o tempo passa, o sofrimento não acaba, ameniza. Ninguém esquece um filho que morreu, é lógico. Fim de semana trágico, abalo psicológico. Eu sou pai, deve ser foda perder um filho tão novo. A vida é uma guerra, se engana quem pensa que é um jogo. Vi vários bichos soltos, moscou, brincou com fogo. Amanheceu no IML com vários tiros no globo. Windel Mike, certinho, 15 anos já era. É o finado prematuro lotando o jardim de pedra. O foda é ver as mães chorar, tipo querendo ir junto, querendo entrar junto com o filho dentro do túmulo. Vários morrem cedo, a maioria é de embalo. É foda, é moda, tem que ser sanguinário. 13 anos, já tá pronto pra matar, nem sabe porquê. Sobe e vai pra fita na garupa DRT. Na hora de sentar o dedo, na mãe ninguém pensa. Sem dó, misericórdia, calibre da sentença. Raras vezes, arrependimento em quem matou. Quem morre, morre, o sofrimento é pra quem ficou. Quem matou, não sabe nem porquê matou. E quem morreu, não sabe nem porquê morreu. E quem matou, matou. Herói, virou. E quem morreu, morreu. Não volta, fudeu. Crânio furado de um filho que vai. E sobre o seu caixão outra lágrima cai. E a certeza que não volta mais. E a guerra segue exterminando a paz. Crânio furado de um filho que vai. E sobre o seu caixão outra lágrima cai. E a certeza que não volta mais. E a guerra segue exterminando a paz. Aperta o peito, vixe, dá um nó na garganta. A mãe gritando: filho, meu filho, levanta. Levanta nada, tá no caixão, é sem chance. Deus dá segunda chance, mas tem vez que é sem revanche. Avalanche, só uma notícia que nós recebe. Meu povo tá no pinga-fogo, não tá lá na Hebe. Dando entrevista ao Gemado, mais um homicídio. É pobre matando pobre, não é rico matando rico. Como eu queria, queria cantar alegria. Mas só vejo arma, droga, sangue escorrendo na guia. Moleque matando na cara dura, foge do sono. Só com as Glock, mete ficha, sonhando de ser Al Capone. Crânio furado de um filho que vai. E sobre o seu caixão outra lágrima cai. E a certeza que não volta mais. E a guerra segue exterminando a paz. Crânio furado de um filho que vai. E sobre o seu caixão outra lágrima cai. E a certeza que não volta mais. E a guerra segue exterminando a paz. Barato é foda mesmo, por bicharia se mata. Um tempo atrás soltava pipa, hoje o brinquedo é as armas. A ambição faz esquecer que os bagulho não é fácil. Sem colete, nem super-homem, tinha o peito de aço. É isso mesmo, vai, explode os crânios mesmo. O diabo atento, o sofrimento é pras mães no 2 de novembro. Meu Deus do céu, não queria ninguém sentir na pele. Dia das mães, ganhar de presente o filho do IML. Infelizmente chove bala, mãe chora, miolo espalha. É lei da selva, cada um por si, chicote estrala. Lei das quadradas, quem pode mais chora menos. Quanto mais arma na mão dos moleque, mais enterro. Mais desacerto, mais velório, mais sofrimento. Mais ódio, mais saudade do filho que foi mais cedo. É tanto mais que ser bebê é prejuízo. Menos guerreiro igual, mais choro e menos sorriso. Crânio furado de um filho que vai. E sobre o seu caixão outra lágrima cai. E a certeza que não volta mais. E a guerra segue exterminando a paz. Crânio furado de um filho que vai.